Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e foi foda escolher essa lista de livros aí, velho. Porra, mano. Puta que pariu. Febrini pra caralho aqui, velho. Nossa senhora. A vida é muito louca pra escolher o único livro da vida. Pois é. A vida é muito louca. Se eu fosse um peixe dourado, eu ia ser fácil, porque ele só vive 3 meses, sei lá. Não dá pra ler um livro de 50 páginas. É, uma mosca que eu li uma semana, tá tranquilo. Aqui é a Kelly, e não importa quão forte sejam as minhas dores de barriga, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Muito bom. Já dizia a aritmética. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, fantasia medieval é a melhor parada que existe na face da Terra. Porra, mano, é viciante, você Nossa, não consegue ler mais nada diferente. menos transaxônicas, aí já é outra parada. Aí é outra, é fantasia real, né? Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar sobre os livros da nossa vida, né? Vamos bater um papo sobre os livros importantes aqui. Lógico, é impossível a gente falar de todos os livros da nossa vida, porque tem livro pra cacete, pra tudo quanto é lado aí e tal, mas vamos fazer um apanhado aqui para bater um papo sobre a importância da literatura na nossa vida, o que esses livros trouxeram pra gente, como moldou o nosso caráter, né, de uma forma ou de outra, como nos passou ensinamento e etc. E só pra quem não sabe, esses temas que a gente grava é a escolha dos patrões. Lá no grupo dos patrões já tem um tempinho já, alguns temas aí, eles que escolhem lá. A gente coloca 2 temas pra eles escolherem e eles sempre escolhem. Então torne-se patrão aí também, ajuda a gente também pra você poder entrar lá e poder escolher, assim como eles escolhem no YouTube, né? A próxima série do canal do YouTube vai ser de Resident Evil 7, porque eles querem que eu me foda e arrisca lá. Eu sou um cagão do caralho. Só vamos. E, pô, mano, rapidão. Não vou falar muita coisa, mas, cara, os padrões. Os padrões, ó. Os padrinhos, eles estão de parabéns, velho. Puta que pariu, foi foda. Aconteceu uma parada aqui. Meu Deus! Foi foda. É foda. Não, pode até falar. Ah, pronto, beleza. E, cara, isso foi muito foda, porque foi. Foi. Partiu deles mesmo, cara. No grupo dos padrinhos, eles chegaram e falaram, cara. Falta muito pouco pra gente fechar a meta de voltar os programas quinzenais. E eles se organizaram lá, juntou aí, ó, manda um pouquinho, eu mando também, eu posso e tal. E quando veio, chegou a mensagem lá pra Kel, dizendo, mais uma meta batida. Disse, caralho! É, foi foda, cara. Foda, foi, velho, foda. Foi foda. Parabéns, mano. É sério. Entre nos padrinhos também pra ajudar e, cara, vocês estão ajudando aí. Puta que pariu, fui do caralho. Foi foda mesmo, eu fiquei sem palavras, mano. Falei, puta, então... A partir de janeiro, né? A partir do ano que vem, 1964, os programas vão começar a ser quinzenais. E entrem lá, ajudem a gente para que a gente possa fazer cada vez mais, voltar com aquela puta produtividade que a gente tinha antes, né, cara? Com programa semanal, com mais ACC, com a porra toda, com projetos paralelos e coisas do gênero e tal, tá ligado? Vamos! E ajudem a gente a atingir a próxima meta, porque o importante é atingir a meta, porque quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Que a vida é isso. tava faltando essa piadinha. A tia do pavê chegou. Muito bem, galera, esse programa aqui vai ser um programa bem especial, porque a gente vai falar de livros, mas a gente vai falar também da gente, né? A gente vai falar muito, assim, da nossa vida e tal, vou contar um pouco da nossa história aí. E eu queria começar puxando um livro que eu tinha lido há muito tempo, né, na escola. Acho que a maioria dos livros que a gente vai fazer aqui eu já tinha lido, só que eu reli há pouco tempo, acho que eu reli há mais ou menos um ano, um ano e meio, coisa assim, que é o Don Quixote. E, cara, o Don Quixote, ele é um livro que, tipo, ele é muito maluco, porque, ele, lógico, ele é cheio de filosofia e tal, né, cheio de metáforas, de lições e o cacete, só que ele é um livro que fala sobre a grandeza de uma vida fracassada, E isso é muito louco, tá ligado? Principalmente nos dias de hoje, dias de empreendedorismo, onde todo mundo tem que ser foda pra caralho, não sei o quê, né? Aqueles moldes de, não, tem que arrumar um emprego, tem que comprar uma casa, tem que fazer uma faculdade, tem que ter filho e tem que morrer e não sei o quê, tá ligado? A lance do você é capaz, você consegue ser mais do que você é. Não tem uma vida medíocre, você pode e você será grande. É o lance do... a propaganda, né? Tipo, a autoajuda, tipo, e tem sempre uma hardcore. Música do Enya tocando de fundo, assim, enquanto o cara vai falando isso, pois né? É. O fundo verde, ele bota a galáxia, assim. Pô, é assim mesmo? Caralho, eu tô imaginando aqui. E cara, o Don Quixote, muitos livros que a gente vai falar aqui, você que tá ouvindo não leu, e tipo, leia, cara, anote, leia, porque é muito, muito foda. E ele fala sobre isso, ele fala sobre a história de um cavaleiro andante, que não é cavaleiro coisa nenhuma, né, que se traveste de cavaleiro ali, né, tem uma vida simples e tal, e que sai por aí jurando o seu amor por uma bela donzela e enfrentando vários perigos. E o livro vai contando a aventura do cara, e tipo, ele vê moinhos, e ele fala, meu Deus, são gigantes. E aí eles vão, aí tem hora que eles chegam num campo que tem um monte de cabras, se eu não me engano, e acho que as cabras são de cores distintas, né, e ele fala, meu Deus, dois exércitos brigando. E eles entram no meio, começam a brigar e matam um monte de, depois dá uma merda do caralho. Em outro momento eles chegam no topo de uma colina, e eles olham a cidade lá embaixo, né, tudo aquelas luzes, o que ele fala assim, puta, olha uma horda de fantasmas, olha como eles brilham, vamos lá, e tipo, e é sempre nessa onda da viagem e tal, e você fica esperando um punchline, né, uma parada, tipo, que é tipo, mano, vai acontecer um bagulho na vida desse cara, que vai realmente falar, mano, você é foda pra caralho, e você chegou lá e não sei o que, e ele não chega. E tipo, no final da história, se você analisar a grosso modo, o cara foi um maluco e foi um fracassado. Porque partiu de lugar nenhum e chegou em lugar nenhum. E tem muita gente, e eu já passei por crises assim, apesar de eu ter 30 anos, onde você olha pra trás e você fala, caralho, mano, a vida tá andando, e eu não fiz porra nenhuma, tá ligado? Só que Don Quixote, ele passou uma lição muito, muito grande pra mim, que é tipo assim, é até uma... sei lá, uma coisa meio clichê e tal, mas tipo assim, a sua vida, mano, ela pode ser muito rica, mesmo que você não atinja grandes feitos, tá ligado? Porque se você olhar pra trás no livro, todas as aventuras que o Don Quixote passou, cara, todas as paradas loucas que ele fez, não sei o quê, quando chega no final, que ele tá quase pra morrer, ele tá cercado de pessoas que nunca viveram aventura nenhuma, tá ligado? Ele tá cercado de pessoas que têm uma vida muito pobre. Tem uma vida carente de vida mesmo. Enquanto o cara que tá ali no leito de morte, ele pode olhar pra trás e falar, caralho, velho, quantas aventuras eu passei, tá ligado? E muitas vezes a pessoa tá aí, até a molecada mesmo, que hoje em dia tem esse monte de gente ansiosa aí por causa de internet e o cacete, e passa por questionamentos assim, né? De tipo, caralho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque alguém pode falar que eu sou meio louco e não sei o quê, e o pessoal falava pro Don Quixote que ele era maluco. E no final lá, ele tava cheio de vida, cara. Ele tava cheio de experiências, tá ligado? Foi um cara que morreu cheio de vida. Tanto que as histórias dele permaneceram e etc. E o próprio livro faz uma brincadeira com isso, porque o livro é perpétuo, né, cara? É uma das grandes obras aí portuguesas. É o segundo livro mais lido no mundo, tá ligado? É uma parada dessa, assim, é extraordinário, tá ligado? É muito foda, cara. Putz, quando eu li, eu fiquei brisando muito. Sabe quando você fecha um livro e aí você fica assim, caralho, o que acabou de acontecer? Porque eu acho, cara, que ele ganha muito esse gosto, porque foi como você falou muito, assim, de que é um cara que ele, que mesmo que as aventuras dele sejam uma parada só da cabeça dele, mas, tipo, pra ele, valeu tudo o que aconteceu, sabe? É tudo que ele viu, mesmo não existindo, tudo que ele apanhou, porque ele apanhou pra caralho, sim. Fudeu. E tipo, coisa assim que ele... conquistas não conquistadas, sabe? Mas o que vale muito é da experiência. Talvez a parada assim seja que tipo, ele acabou não entre aspas, né? Não aprendendo, vamos dizer assim, porque era meio que ilusão dele e tal. Mas mesmo assim, viveu muito, sabe? E eu acho que o que traz pra quem lê é que, tipo, você tem que ter esse não acho que não é bom senso, mas tipo, essa ideia de que tipo, tem coisa que você faz que você se fode e tal, mas você aprende e não repete, sabe? Ou você vai fazer melhor pra você se melhorar e tipo, e que você não pode deixar de fazer as coisas porque a galera vai lhe julgar e tal. Porque realmente, velho, o cara tava lá pra morrer e tal, e a galera dizendo, ah, coitado, ele era louco, ele era um lunático, não sei o quê. Mas, mano, ele tava lá e falando, porra, bicho, eu levei cacete de gigante, enfrentei fantasma, lutei contra os exércitos, salvei não sei quem, tá ligado? Lutou com o Cavaleiro da Lua lá, que era o maior fodão. Foi uma vida gloriosa, no fim das contas, foi? Não, disse, ele lutou com o Cavaleiro da Lua, né, que era um cara mó fodão, não sei o quê. Aí, tipo, você pensa, vê um cara fodão lutar com um cara merda do nada, porque o cara merda já tinha uma fama gigante, tá ligado? Mas é da hora também uma parte que só pra fechar, onde ele tá passando lá com o cavalinho dele, que é acho que era um burro ou um jumento, não lembro, no livro, né, era um cavalo de verdade, tem várias versões, né, dos livros, mas nessa que eu li, o elmo dele era de papelão. Era muito engraçado, porque tipo, o cara tava muito merda, né, e ele encontra um senhor, acho que um senhor de terras, batendo num escravo, na coisa do gênero. E ele chega pra defender o maluco, né? E aí o escravo fala assim, mano, mas se você me defender aqui agora, ele vai me bater de novo quando você for embora. E o Don Quixote fala assim, não, mas eu tenho que te defender. Eu sou um cavaleiro, eu tô aqui em nome da minha, minha donzela, Dulcinea Beltoboço, se eu não me engano. E ele vai e salva o cara, entre aspas, né? Faz o senhor parar de bater. E quando ele vira as costas e vai embora, o cara volta a bater no maluco. E a vida continua. E, tipo, isso é muito louco, porque você pensa assim, cara, isso é vida, tá ligado? Isso não é apenas ficção, porque na ficção poderia acontecer do cara salvar o maluco, e o cara, meu Deus, liberdade, não, mas na vida, às vezes acontece isso. Às vezes você ajuda uma pessoa aqui e fode ela lá na frente porque você ajudou ela aqui, tá ligado? Isso acontece muito, cara. E, puta, esse livro, pra mim, ele é de uma preciosidade, assim, pra falar sobre vidas gigantes em pessoas pequenas, tá ligado? Pois é. Ah. Aquela reflection. O momento reflection. Você fica caro. Caralho. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Bom, o livro que eu vou trazer aqui para a mesa, para análise, é um livro que chama Pipi a Bordo, né? Um livro que não é um livro tão profundo assim quanto esse que o Febrili, como o Don Quixote, como colocou aqui, mas é um livro bem interessante. É um livro infantil, é um livro que fala sobre uma menina, ela que chama, o nome dela aqui é muito bom, até anotei porque é pra falar, porque é muito maravilhoso, que é Pipelota Comilança Veneziana Bala de Goma Filen Fry Meia Longa, também conhecido como Pipe Meia Longa. Que também, o Will falou do Don Quixote, também é uma literatura assim, mundial, né? Uma parada respeitada no mundo inteiro, com uma parada infanto-juvenil marcante, foda pra cacete. A autora, uma das mais renomadas do planeta Terra, né? Sim, ela tem diversos prêmios e é um livro, tipo, ele é bem comum lá no, tipo, é uma literatura bem obrigatória, tipo, não é bem obrigatória, né, mas ela é bem presente, né, no ensino na Europa, assim. Sim, é como se fosse aqui, aquela série Vagalumes da gente, né? Sim, é tipo isso. Lá fora eles têm até uns filmes, tem um filme meio, se você for procurar pra assistir aí, você acha no YouTube. Mas é bem antigão, assim, tipo, ela tem um, eu acho que o legal desse livro é que ele tem uma pegada bem de, da Emília, sabe? A Pip, ela tem uma pegada bem da Emília, aquela menina que é meio rebelde, que é meio, tipo, sim, transgressora, que sai quebrando as coisas, que sai quebrando meio dona de si e tal, forte. É um negócio que surpreende quando a gente vê numa... Quer dizer, porque infelizmente surpreende, porque a gente não tá acostumado com, tipo, protagonista feminina que é forte e tal, não sei o quê. Aí você vê e fica, nossa, que foda, mas, tipo, era pra ser normal isso, tá ligado? Sim, e é visionário, né? Porque você pegar o primeiro livro, ou a primeira vez que a autora escreveu, tem muito tempo, né? A menina foi muito visionária. Acho que esse livro, se não me engano, é de 64, uma coisa assim. Tem que posso dar uma olhada aí. Mas eu acho que era de 64. É um negócio mega antigo e, tipo, eu lembro que quando eu li, muitos anos atrás, quando eu era uma pequena criança, eu acho que eu tinha eu tava na oitava série. Oitava série foi 2008, eu tinha 14. Eu ia fazer 14, tinha 13 pra 14 anos, eu acho. E, tipo, pra mim, aquilo foi muito... Nossa, caramba, mano, me identifiquei, porque eu batia nos garotos da escola. Eu falei, olha aí, ó. Olha aí, Kelly. E é muito maluco, porque a gente vive essa questão do padrão, né? Tipo, mesmo enquanto você é adolescente, pré-adolescente ali... De que você, garoto, você tem que ser bonitinha, você tem que ser fofinha, tal. E aí, quando você tem essas personagens que você fala, ok, talvez eu não precise seguir tanto padrão assim, são coisas que marcam a gente, né? Tipo, então, esse livro me marcou muito pela personalidade dela. E a história também é um negócio muito diferente do que eu já tinha visto também. Porque era a Pipi, ela morava sozinha. Então, tipo, além de ser uma garota forte, ela tinha ela levantava o cavalo dela com uma mão só, então ela era muito forte. Ela morava sozinha com um cavalo, com um macaco dela. Ela tinha um tesouro, porque o pai dela era marinheiro. E aí ele... A história dela, tipo, ela tava num barco, ela não chegou a conhecer a mãe dela, então ela vivia com o pai que é marinheiro. E aí eles estavam navegando e durante uma tempestade o barco afundou. E ela sempre contava uma história meio maluca, assim, que o pai dela, que ela tinha pegado o tesouro, né, tinha ido pra essa cidade onde ela tava morando, uma cidade pequenininha, uhum. E o pai dela tinha ido parar numa ilha e tinha virado o rei dos canibais. Era essa história dela, e ninguém acreditava. Pô, essa menina aqui tá falando nada, coitada. Pai, teve um trauma aí do pai dela que morreu e tá inventando que ele virou o rei dos canibais. Muita loucura. Criança. E aí, imagina, tipo, uma criança de 9 anos vivendo sozinha com um cavalo e um macaco, um tesouro que ela podia comprar o que ela quisesse. E ela tinha uma casa só dela, tinha uns amigos dela. Então, tipo, era uma loucura. Era, tipo, um sonho de uma criança. Sim. Ter dinheiro infinito pra comprar doce e fazer várias loucuras. Eu lembro que ela chega na loja de doce lá. Você deu um livro, né, pra Sofia, que é minha sobrinha. Uhum. Aí eu tava lendo um pedacinho do livro lá, e tem uma hora que ela chega na loja de doces e fala assim, ah, eu queria comprar, sei lá, não sei quantos pirulitos, 50 pirulitos. Aí a mulher fala assim, nossa, você quer 50 pirulitos? Aí ela fala, não, eu quero 50 mil reais em pirulitos, você entendeu errado. Aí ela puxa um monte de dinheiro, assim, a mulher fala, cara, não tem 50 mil reais aqui. E ela fica indignada, tá ligado? Como que sabe uma loja, não? Pirulito pra chegar lá. Que é muito pensamento de criança, né, cara? Tipo, criança pega 5 reais e vou comprar de chiclete. Não tem noção de que 5 reais de chiclete vai dar um chiclete pra comer o ano inteiro, tá ligado? Dá um saco de chiclete pra você. Nossa, cara. E é muito bom. E nesse livro, essa série, Pipi Meia Longa, tem 3 livros, né? E esse Pipi a Bordo, se não me engano, já é o terceiro. Aí ele já... Ele é o terceiro ou é o segundo? Acho que é o não segundo. Me lembro. É o segundo, né? Aí ele já... Meio que nesse livro, o pai dela aparece. Então é o momento que você fica... Meu Deus, tudo que ela falou... Que você fica meio na dúvida, assim, tipo... Talvez ela é meio mentirosa. Acho que talvez eu sei. Eu tava lendo o resumo, né, que eu não conhecia esse livro, e aí eu tava lendo justamente essa parte, que aí dizia, não, que o pai dela reaparece, e ele era o rei dos canibais, aí que entre parênteses, como ela já sabia, e ele tava querendo levar ela pra ser a princesa dos canibais, como ela já sabia, e eu fiquei tipo, quê? Como assim? Aí quando a Kel tava explicando agora, agora eu entendi. É o meme lá do Futurama. Ah, agora eu entendi. E é muito doido, porque também tem uma puta mensagem de positividade, né? Porque a Pippin, ela é uma menina, assim, feliz, cara. Ela não é depressiva, tristonha, nem nada. Pô, é uma menina que vive sozinha, né? foi, entre aspas, abandonada pelo pai, não sei o quê. E não, ela tem uma vida normal, né? Ela anda por aí cumprimentando o povo e tal. É muito maneiro, assim, o dia-a-dia dela, você acompanhar o dia-a-dia. Tem até desenho no YouTube aí, dá pra ver um monte de coisa. E, tipo, isso é uma parada que é da hora também. Porque, tipo, ela vai convivendo com as pessoas. Tem uma parte da história que os amigos que ela fez na cidade levam ela pra escola. E a professora fica indignada. Como assim você mora sozinha e você tá se virando sozinha? Como assim ninguém cuida de você? Como assim ninguém te obriga a tomar banho e fala pra você ir acordar, dormir cedo pra poder ir pra escola no outro dia? Ah, não, faço meu próprio café da manhã. E, tipo, tô suave. E isso, tipo, é um negócio que, sei lá, me deixou fascinada. É uma história muito diferente do que eu, sei lá, a gente tá acostumado a ver de desenhos e tal, que sempre tem uma família. Até o Pequeno Urso, que era um urso, tinha uma família tradicional brasileira. Sim. Tipo... E ela era muito diferentona. A Pipe dava um cacete no Pequeno Urso, velho. Tem que fazer um meme, né? Pipe, Pequeno Urso da porradaria até a morte. Quem ganharia? Dá like aí, então. Com certeza. Ela ia jogar 50 mil reais de pirulito. Ia só terrar o Pequeno Urso, velho. Não ia ter floresta pra salvar ele. Ia dar tanto mel pra ele comer que ele ia morrer, né? Ele, eu estou diabético, menino. Era tudo que eu queria. Como destruir uma história, né? O pai do Pequeno Urso era marinheiro também. Aí eles iam falar, seu pai é marinheiro? Ela é, e meu pai também. Aí ia ser tipo Batman vs Superman, vão ficar de boa. Caralho, é verdade. Caralho, imagina que louco, mano. Se encontra o pai da Pipe e o pai do Pequeno Urso, que era dois marinheiros. E eles saem numa aventura e eles são pegos e feitos prisioneiros. E aí tem que vir o terceiro amigo deles, que é um cara marinheiro mó foda, assim, também. Aí o nego fala, meu Deus, quem é? E aí mostra o pai do Kiko virando em câmera lenta, assim, tá ligado? Tá vendo? Tipo, eu vou salvar os meus amigos, caralho, pum! Vingadores. Nossa, mano. Meus tesouros. Ai, que perfeito. O crossover. Olha aí, o crossover mais visionário da história. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Um dos livros que eu escolhi aqui é da série Os Caras, que é Anjo da Morte. Ele é o, se eu não me engano, ele é o terceiro livro da série, que tem vários livros. É A Droga da Obediência, A Droga da Americana, Pântano de Sangue. Aí esse, cara, eu me lembro que esse foi um livro que meu primo, que ele tem uns anos mais velho que eu, ele me emprestou e eu li, ele é curtinho e tal, eu li na época, eu devia ter também uns 14, 15 anos por aí, e cara, eu me amarrei muito, velho, eu acho muito foda, porque é o seguinte, fala de um grupo de crianças, tá ligado, e cara, era muita coisa que eu via na TV, porque tinha Goonies, Batudinhas, sei lá, tinha muito desses filmes, assim, que é um grupo de crianças que vai resolver uma parada, tá ligado? Uhum. Só que, tipo, com toda uma história que tinha um peso, porque o Anjo da Morte na história, eles, assim, eles saem pra investigar a morte de um professor de teatro, o Solomon Friedman, e eles descobrem que o assassino deles é esse tal de Anjo da Morte, que é o Todes Angel, que é em alemão, e fala muito da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, tá ligado? Fica esse tema presente que o Pedro Bandeira, né, que é o autor, ele gosta de tratar nos livros dele. Ele fala tipo, sobre... tem o plano de fundo das drogas, da máfia, aí do nazismo, sabe? O próprio Mengele era chamado de Anjo da Morte, né? Aí acho que ele faz meio que umas referências, assim. Ele tem essas referências aí. Aí ele tem esses planos de fundo que é uma parada mais pesada, assim, mas ele consegue transcrever bem pra um universo infanto-juvenil, sabe? E que tipo, eu acho que foi muito importante pra mim, no caso, porque tipo, é um... Além de tudo, é uma aula de história, sabe? Pra você saber as coisas que aconteceram, coisas que acontecem. E, cara, eu me lembro que eu tava dando uma lida em resumo, assim, pra me lembrar de umas coisas. E o... Quem... A pessoa que escreveu o resumo até fala de, tipo, esse é um bom livro, assim, pra você pra você ler e se ligar nessa questão de nazismo e tal, que hoje a galera acha que tipo, se perdeu ou que não existe. Sim. E que tipo, que é escroto, tá ligado? Mas, cara, o livro, ele é muito bom e ele mexe muito, assim, com essa parada de você ser adolescente e tal. E ter esse. Ficar com essa vontade, assim, de se aventurar e tal. E tem um grupo de amigos. E cada um tem meio que sua função no grupo. Eles têm. Eu me lembro que eles tinham uma brincadeira, assim, entre eles, que era o código secreto, que eles falavam tudo na língua do I. Aí, quando eles queriam passar alguma mensagem pro outro, pra ninguém saber, eles falavam tudo trocando as vogais por I, sabe? E aí você tinha que. Eu tinha um amigo que falava isso certinho, filha da puta, velho. era muito foda isso, velho. E, cara. Pra mim, naquela idade e tal, que porque é o seguinte, o livro que eu nunca fui um bom leitor, sabe? Eu gostaria de poder, não. Eu gostaria de realmente de ler mais e tal, mas naquela época, como eu só tinha lido, assim, livro de colégio, não sei o quê, Dom Casmurro e tal, essas porra, que eu não entendia, tá ligado? E hoje eu vejo muito valor nessas obras e tal, mas não sei se é adequado pra criança e tudo mais, Sim. Mas enfim. Essa não é a parada. E quando eu li esse livro, eu vi que, tipo, tinha um universo diferente na leitura, sabe? Com aventura, com tipo, um toque de comédia, com suspense, uma trama, sabe? Uma parada que era mais envolvente. E eu acho que esse livro que meio que, tipo, ele foi uma das portas que se abriram, assim, pra eu, tipo, porra, leitura e tal, é uma parada legal, tá ligado? Não é um negócio maçante, chato, que eu preciso só escrever um trabalho pra entregar, tá ligado? Sim, dá pra ser divertido, dá pra imaginar. Ler prazer e não por obrigação. Exato, é tipo... desculpa, fala aqui, ó. Nossa, cara, o Pedro Bandeira, ele é um mestre nesse bagulho, assim, tipo, ele tem muito, um monte, uma porrada de livros, assim, nessa pegada de ser fininho, é um livro que tem uma linguagem bem, que você lê e você fala, nossa, isso aqui é minha vida, principalmente quando você é adolescente e é criança, aí você fala, nossa, isso aqui é muito a gente, cara, e eu lembro que eu li essa saga dos caras aí, e a gente lá na escola ficava loucaço, que tinha uma biblioteca aqui perto de casa, aí a gente saía da escola, colava lá na biblioteca do céu, aí falava, meu, a gente tem que ler, pegar todos os livros dos caras pra ninguém pegar mais, e aí a gente lia, e a gente ficava revisando, e a gente pegava pra ler, e aí toda semana a gente lia um, né? A gente leu lá, o primeiro que era Droga da Obediência, depois veio Droga de Americano, não lembro se esse é o segundo, e esse Anjos da Morte a gente ficou, foi muito explosão de cabeça, assim, porque ele foi indo num crescendo, né, tipo, você pega a primeira aventura, que é a Droga da Obediência, é um negócio, tipo, meio adolescente, meio rebelde, assim. E quando chega no Anjos da Morte, que você começa a lidar com a organização neonazista, é um negócio pesado. Porque é massa, porque cresce, eles estão crescendo mais e tal, eles vão evoluindo, os personagens vão evoluindo, e isso é muito massa, velho. Isso que eu ia falar, porque tipo, é um esquema que aconteceu meio com a JK, né, do Harry Potter. Que ela foi amadurecendo na história, porque ela sabia que os leitores estavam amadurecendo. No caso dos caras, os personagens também estavam amadurecendo, mas os leitores também. Porque, sei lá, a Droga da Obediência mesmo é de quê? De 80 isso aí? Acho que deve ser de 80, né? Putz, eu não tô lembrando, velho, mas... década de 80, algum ano da década de 80. É. E eu lembro que, tipo, o Anjo da Morte já era entrando nos anos 90, mano. Então, se você parar pra pensar, tinha um gap de tempo ali, né? Uhum. E outra coisa muito marcante, pelo menos pra mim, é que os caras deviam ser uma instituição, assim, dentro da escola, tá ligado? Todo mundo tinha que ler todos os livros ali, lógico, separando entre as séries e tal, mas tinha que ter essa parada. Porque ele é uma quebra daquela porra chata de Dom Casmurro e o cacete, tá ligado? Ele é uma parada chata, é bem isso que o Wirt falou, que tipo assim, mano, tá lá, você tem que ler Machado de Assis, aí você vai dar um conto de Machado de Assis pro moleque de 13 anos, ele, foda-se Machado de Assis, caralho. Eu não vou entender, você não entende o que ele fala, tá ligado? O que ele escreve, porque tem aquelas palavras rebuscadas e tal, não sei o quê. E tipo, você lê palavra rebuscada e depois vem o seu professor de redação de português e fala, não, você não precisa usar isso. Tipo, peraí, caralho. Por que você tá... esse conflito aí, tá ligado? E é foda, porque, tipo assim, quando eu lia os caras, mano, e a gente era muito filha da puta quando era moleque, bagunceiro pra caralho, não só na escola, quanto na rua. Tanto que já contei várias histórias aqui, lá no YouTube também já contei várias, E, mano, é muito bizarro, porque você lia os moleques fazendo as travessuras, entre aspas, as aventuras, né? E você falava assim, caralho, velho, eu faço isso aqui também. Ou então você tinha ideia de tipo, mano, vamos fazer um bagulho parecido e vamos viver, tá ligado? E aí quando você pegava um Dom Casmurro, você via a história de um cara que, sei lá, ficava numa casa lá sentado, tomando chá, fumando charuto. E o outro... É, o outro perguntando se tinha sido corneado. Você não sabia nem o que era amor, cara. Você vai saber o que é um relacionamento. Ainda mais que você pegava livros de... Eu não gosto de Machado de Assis, isso aqui é claro, desde o ACC00 lá, do piloto, tá ligado? E tipo, você vai pegar uma porra de um relacionamento de velhos, cara. Porque o Machado de Assis sempre batia nessa tecla, relacionamento de homem mais velho, né? Você não quer saber disso quando você é moleque, cara. Você quer saber de brincar, de aventura, de Stranger Things, tá ligado? Os caras é um grande Stranger Things aí do passado, tá ligado? Aqui do Brasil, brasileira, obra brasileira aqui. Brasileirão, meu. Então, é puta, verdade. Cara, isso aqui seria, era pra ser quase uma obrigação pra molecada ler, tá ligado? Tem mensagem de vida? Tem um monte de coisa, metáforas, não sei o quê. Mas só como um livro, só como uma narrativa de uma aventura, ele já é fundamental pro desenvolvimento de uma criança, cara. Pra ler aquilo ali e se identificar em várias paradas, tá ligado? E não ficar achando a leitura uma merda, porque na minha opinião, o que o Machado de Assis faz, ele atrapalha a criança gostar de livro, tá ligado? Não porque a obra do cara seja ruim, mas porque a escola tá colocando em momentos que não é adequado. Pois se você mete um machado lá pro segundo colegial, lá pro terceiro, onde o cara já tem um puto entendimento foda, aí ele, caralho, agora eu entendi. A pessoa fala, ah, não, mas não pode deixar o cara chegar ao terceiro pra pôr o Machado de Assis, que ele vai chegar lá sem Machado de Assis, vai. Não tem nenhuma regra no universo que tá escrito, não pode chegar no terceiro colegial sem Machado de Assis. Tá ligado? Se eu tivesse acesso àquela luzinha do MIB de esquecer, eu esquecia fácil, esquecia agora. Então. Machado de Assis. Então, tá vendo? Tipo, torna-se uma parada insignificante. Não pela obra do cara, porque é um autor fabuloso, tá ligado? Eu não gosto dos livros do cara, mas ele é fabuloso. Ele tem metáforas incríveis, assim. Aquele conto da cartomante, coisas do gênero, são metáforas geniais e tal. Mas por quê? Até falando um pouco de mim mesmo, por que que eu adquiri essa parada de não gostar? Por conta dessa leitura chata no momento errado da minha vida, tá ligado? Tornou-se tão irrelevante que eu não gosto. Mas a gente pode falar aqui de Senhor dos Anéis, que eu li quando eu tinha 12 anos de idade, cara. Tem noção, um moleque de 12 anos de idade lendo Senhor dos Anéis, que também tinha uma linguagem mega rebuscada, com um monte de palavra que eu não entendia. Sim. Mas, caralho, me capturou de um jeito. Por quê? Porque era uma aventura, mano. Entre pessoas que eram, entre aspas, crianças. Que eram os hobbits, né, cara? Eles são velhos, o Frodo tem, sei lá, 40 anos, mas eles não se comportam como um velho. Ele tem um comportamento bem ingênuo, né? Bem de criança, assim. O Hobbit também tem aquela coisa. Isso que captura. Puta, Os Caras é uma leitura fenomenal, velho. Cara, o Pedro Bandeira, de uma forma geral, tem uns outros livros dele que eu li nessa época também. Tem um que é A Marca de uma Lágrima e tem outro que chama Agora Estou Sozinha. Tem a menina que, tipo, é a personagem principal, ela chama Thelma. Aí foi, tipo, um momento de explosão de cabeça. Foi quando eu descobri que Thelma, do jeito que ele escreve ao contrário, se lê Hamlet. E aí, tipo, o cara, Pedro Bandeira, fez uma história baseada em Hamlet, mas tipo, com uma outra pegada, sabe? E aí, por conta desse livro, eu fui querer saber o que era Hamlet, de onde veio Hamlet e etc. Tipo, dá pra você pegar obras mais simples e com uma linguagem mais amigável pra fazer a criança, tipo, entender e se interessar por outras paradas, sabe? Sim, com certeza, velho. Que eu acho que justamente isso, velho. Você lê um livro como Anjo da Morte, e aí você vê paradas como nazismo, campo de concentração, tal, não sei o quê. Você tá interessado pela leitura e você vai no seu professor, seu pai, ah, pai, professor, o que significa, o que foi que aconteceu, o que não sei o quê, tá ligado? E aí, tipo, você vai ter mais outro aprendizado daí, tá ligado? Uma coisa puxa a outra. E tipo, quando você não tá afim de ler o livro, fudeu, você vai, passa o olho e pronto, acabou. Ele começou ali, terminou ali e pronto. Um livro que você gosta, que você curte, ele começa ali e ele vai até sei lá, até você não conseguir mais lembrar de nada, tá ligado? Sim. Vai até o fim da sua vida. E é um livro que fala sobre perigo, né, cara? Ele tem muito constante a coisa do perigo. E ele tá falando pro moleque ali, não tá tipo falando, cara, cuidado com os nazistas. Tem isso de forma clara, mas ele tá falando de modo geral, cara, cuidado com as pessoas. Tá ligado? É maneiro você passar isso pra criança também. moleque adolescente que tá lendo ali e você tá falando pra ele, cara, cuidado com as pessoas, pra ele é excelente. Porque ele tem que ter esse cuidado. Tanto que eu tô olhando aqui, A Droga do Amor, ele vai lançar só em 94. Sendo que A Droga da Obediência ele lançou em 84. Por quê? Porque em 84 é aquela parada do adolescente rebelde, não sei o quê, né? Aquela pré-adolescência conturbada. Então, tipo, o cara não sabe o que é amor. Se ele lançasse A Droga do Amor ali embaixo, ninguém ia entender porra nenhuma. Sim, mas é lá verdade. Não, ele vem com toda a metáfora em cima da parada, não sei o quê, tá ligado? Tem os problemas sociais, tem a coisa política, tem um monte de questão envolta, mas tem uma parte de ensinamento pra molecada que é foda pra caralho, mano. Sim, e ele lançou o mais recente aí, que é o A Droga da Internet, um negócio assim também. Só que foi em 2013 já, 14, por aí. Porra, esse eu ainda... mano, vou procurar ler. Nostalgia. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. O último livro aqui, que eu vou poder falar, né, porque a gente tá curto em tempo, podcast é sempre assim, a gente separa um milhão de coisas e chega aqui e fala de duas, cada um. Eu quero falar de um cara, de um livro, de um autor que me decepcionou profundamente, que eu tenho uma relação de amor e ódio. Eita! Que é o Guerra dos Trônicos. Guerra dos Crônicos. Guerra dos Tronos aí, Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin, né? E cara, por que que esse livro é marcante na minha vida? Esse livro é marcante na minha vida porque primeiro ele me torna uma espécie de hipster. Porque quando eu li o primeiro livro, foi muito, muito, muito tempo atrás isso aí, velho. Sei lá se era 2000 e pouquinho. Não era esse hype todo, tá ligado? Não era essa parada toda, não sei o que e tal. E vou te falar, quando eu olho pra trás, eu acho legal isso. É legal, tem uma pegada meio hipster no bagulho. Apesar de hipster ter se tornado hoje uma coisa pejorativa, né? Mas é maneiro você olhar pra trás e falar, caraca, velho, que legal, eu li... essa porra, quando ninguém mais tinha esse hype. Mas é essa a sensação que a galera gosta, que é a exclusividade. Você é o floquinho de neve. Exato, né, cara? Que foi o que aconteceu com a gente na CCXP, que é pra ver o Hobbit. Que sim. Quando a gente foi ver a estreia do Hobbit, foi o primeiro filme na primeira sala, na primeira tela do primeiro retroprojetor do planeta Terra. E nós estávamos ali entre as primeiras pessoas que viram aquilo. E tipo, caralho, olhar pra trás agora é muito maneiro, tá ligado? Porque você fala, puta, mano, foi muito especial, tá ligado? Muito foda, dormiu assim. Ao relento, para ver. Dormimos na rua pra ver. Foi incrível, assim, a experiência. Do meu lado esquerdo aqui, a Zagal e o Jovem Nerd, lembra, Kel? Umas 4, 5 cadeiras pra esquerda. Aí tinha os malucos do Omelete do outro lado, tinha os caras do... Tipo, mano, tava muito foda. Aí a galera vibrando e tal. Teve a guerra lá. E aí, eu lembro que da hora que tinha cenas de ação, assim, as cenas fodas, a galera gritando e levantando. E a gente lá... E a gente muito mano. E a gente quase dormindo assim e tal. E aí, chegou um momento que começou a pegar fogo, assim, a gente desesperado. Meu Deus, meu Deus! E todo mundo gritando. Parecia jogo de futebol, cara. Caralho, foi muito foda. E com o Crônicas de Gelo e Fogo, ele me traz muito esse sentimento, tá ligado? Mas não para por aí. Por quê? Porque eu comecei a ler as sequências, né? Que o Martin foi lançando, já tinha lançado, não sei o quê. E eu vim lendo numa espécie de cronologia própria ali, quase que um por ano, quando eu não pulava um pouco e tal. Mas eu vinha lendo de forma constante. Tipo, praticamente todo dia eu lia uma página. E desses monte de livro aí que deve dar mais de 5 mil páginas, tá ligado? Então, tipo, durante 5 mil dias ele foi minha companhia. E, cara, condensa 5 mil dias em ano, dá muito tempo. Então, eu estive naquele universo durante muito tempo, durante muitos anos. E, ao contrário do que eu tinha na minha vida com O Senhor dos Anéis, que sempre foi o meu livro preferido, assim, meu autor preferido, aquela coisa toda... Com o Martin, ele trouxe uma parada que não tinha em Senhor dos Anéis, que é o quê? O desenvolvimento dos personagens, cara. Porque Senhor dos Anéis é foda pra caralho, não sei o quê, mas a pegada do Tolkien é a história. É até um pouco mais a lenda, né? É aquele mito, aquela coisa gigantesca, a Terra-média inteira, que não tem como você falar em 5 minutos. Então ele não dava muita atenção aos personagens em si. a como eles estavam se sentindo, sabe? Ao que eles estavam pensando, o que eles estavam imaginando. Tem uma vez ou outra, mas não é o foco da parada. No Guerra dos Tronos, a história geral do continente, ela tá diretamente ligada à forma como os personagens se sentem. Porque se eles se sentem de uma forma desagradável e tal, as coisas às quais eles botam a mão começam a ter consequências desagradáveis. E ele mostra muito bem isso, cara. E outra, ele mostra como os personagens mudam. Porque você começa a ler o Crônica de Gelo e Fogo, você começa a achar o Jaime um escroto do caralho. Primeiro você acha ele meio insignificante, né? Porque ele é o irmão da Cersei, não sei o quê. E eu falo Jaime porque eu li os livros, né? Quem vê a série deve falar Jaime. O Jaime. É o Jaime, caralho. E, tipo, depois o cara se torna um cara foda pra caralho. Você fala, mano, esse cara é foda. E daqui a pouco o cara se torna um merda de novo. E, tipo, tem essa oscilação, tá ligado? Em momento nenhum você olha pra Senhor dos Anéis e você fala assim, nossa, o Legolas é o vilão. Em momento nenhum você pensa isso, tá ligado? No Game of Thrones, em muitos momentos você pensa esse tipo de coisa, até com personagens que você gostava. Por exemplo, Jon Snow. Quando o Jon Snow começa a fazer cagada na muralha, eu comecei a pensar, caralho, velho, ele tá botando tudo a perder. E ele vai causar males às vidas de muitas pessoas por conta de uma coisa mesquinha dele. Puta, o Martin trouxe isso de uma forma, eu que escrevo e tal, mudou a minha maneira de ver os personagens, tá ligado? Por isso que hoje em dia, eu falo isso, os personagens que eu escrevo, eles têm muitas distonâncias, assim, eles são bem mais complexos do que era antes. Antes era sempre o mocinho, tá ligado? Era sempre o cara bonzinho, o cara firmeza, não sei o quê. Hoje em dia não, velho. Às vezes nem tem o cara que é o bonzinho ou a menina que é a boazinha, nem nada. É só uma história de vida, né? Eu tenho um conto de uma menina que chega num bar pra se encontrar com as amigas, ela senta lá e fica descrevendo e fica falando muito de como ela sente e não tem uma ação frenética, não tem um final glorioso nem nada. O maneiro do conto é como a menina se sentiu e como muitas mulheres que leem aquele conto vão falar, caramba, eu já me senti assim em vários lugares, em vários locais e às vezes até acompanhada, tá ligado? E isso eu peguei muito do Martin, cara, porque ele é muito filho da puta, ele escreve demais esse velho maldito. Apesar dele ter se corrompido aí, vendido o final da série lá e tal, ele é muito genial. E puta, isso marcou demais a minha vida e transformou a minha escrita. Em um primeiro momento, quando o Tolkien fez esse papel, depois o Martin fez esse papel também. E hoje em dia o Cornwell me ajudou muito mais na narrativa, tá ligado? Então, esses grandes autores que eu vou lendo, essas histórias que eu vou passando os olhos aí, elas vão se tornando parte de mim, de certa maneira, tá ligado? E aí quando eu escrevo, eu acabo escrevendo um pouco sobre esses caras também. Oh, que... Não consigo mais conversar, velho. Que tudo que eu falo, as pessoas ficam... essa é a parada foda. Quando você acompanha um negócio por muito tempo, tá ligado? Que, que é uma parada que transforma você. Eu falei do Caras e tal, mas ele é curtinho e tal, é aquela parada que pega você na hora, tá... Você troca uma ideia naquele começo, mas, tipo... E aí fica lá só o seu coração aquecido e pronto, beleza. Mas, tipo, quando é coisa grande e que você consegue puxar tanta parada, assim, que vai, essas idas e vidas e evolução e as coisas sobem, descem e tal. Tem tanta coisa, assim, por anos, tá ligado? Já que o Febrino falou... 5 mil dias aí lendo sobre o universo, sabe, né? Do Game of Thrones e tal. Isso transforma o cara demais, velho. E não tem como você não se emocionar, não passar raiva e não sei o quê. Você pegar o livro e foda-se, não quero mais ler essa merda, vai tomar no cu. E depois você pega e eu tava brincando, cara. Eu tô só esperando sair o novo pra eu ler como se fosse uma pornografia aqui, escondido, tá ligado? De luz apagada, porta fechada. E eu fiz uma conta rápida aqui, ó, 5 mil dividido por 365 dá 13 anos, cara. Ô louco, bicho. 13 anos na porra da série. Mas é o momento que você passou da sua vida, assim, que você olhou, você falou assim, meu Deus, eu não posso parar agora? Aí você lia 30 páginas. Sim, não, teve livro que eu devorei, por exemplo, Tormenta de Espadas, eu acho que era o nome, eu não me lembro, porque foi muito tempo que eu li. Deve ser o livro 2 ou o livro 3, uma coisa assim. Mano, foi um livro que eu engoli. E ele é gigantesco, assim, tá ligado? Eu levava pro trabalho. E aí, quando eu tava fazendo hora extra, que eu ficava até 11 da noite, o pessoal, todo mundo ia embora às 5 horas. E aí, das 5 até às 11, a única coisa que existia na empresa era o livro e eu lá, lendo o bagulho, tá ligado? E foi muito foda, assim, mano. Foi marcante pra caralho, tá ligado? E eu devorei ele, mas, por exemplo, tem um, eu não lembro se é o quarto, acho que é o quarto livro, que é o Festim dos Corvos, Dança dos Corvos, uma coisa assim. Mano, Festim dos Corvos, puta, esse foi foda de ler, cara. Porque foi chato pra foi muito político, velho. Porque pelo que eu lembro, não sei se isso aqui vai pra edição, talvez fique aí no programa. Pelo que eu lembro, o Martin, ele escreveu meio que o livro 5 e o livro 4 era pra ser um livro só. Só que ele chegou isso. Com o tomo original lá na editora com, sei lá, 2.000 páginas. E o cara falou assim, tá maluco, velho, do caralho. Isso aqui... Você tá achando Na minha casa, mãe de mano. É, falou, vamos dividir essa porra em dois. E aí eles pegaram e dividiram os personagens. E na minha opinião, pro tipo de coisa que eu gosto, os personagens que foram deixados pro livro 4 e os acontecimentos do livro 4 foram muito inferiores aos personagens que foram deixados pro livro 5 e aos acontecimentos do livro 5, tá ligado? Então, quando eu li o 4, foi arrastado, velho. Esse demorou, acho que, mais de um ano pra eu ler, mano. Foi foda. Você é louco, mano. Mas quando eu peguei esse o 5 também... Esse foi minha página por dia. É, que a página por dia é a média. O 5, se eu não me engano, eu acho que eu li quando lançou, cara. Eu não lembro se lançou em 2013, 2012, sei lá. Eu acho que eu li quando lançou. Chaprocona com um dragãozão enorme, assim. Você abria as orelhas do livro... Aí a capa da frente, a capa de trás e as duas orelhas formavam uma imagem só, velho. De uma arena gigante com a porra do Drogon lá e a Daenerys em cima dele. Ele soltando fogo na galera, foda pra caralho. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, no instante e no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Ô, bom, o livro, o último aqui dos 555 que eu queria falar, que eu vou falar aqui. Tem que ser só um só? É o seguinte, eu vou falar aqui do livro que eu tô assistindo muito Choque de Cultura, aí eu tô falando estranho. Desculpa, gente. Tá certo a indignação. Ai, o livro que eu vou falar aqui nesse momento é um livro muito bacana, que chama Muito Longe de Casa, Histórias de um Menino Soldado. Eu não sei se eu já falei desse livro aqui no ACC em algum momento, ou no TPM Cast, eu não sei, não tenho certeza. Acho que talvez não sei, mas esse livro é tipo um livro que me marcou demais, cara. Esse livro eu li também nessa fase aí dos 14 anos, que eu peguei emprestado do meu professor de história. Esse professor, inclusive, é sensacional, foi um dos melhores professores da minha vida, um professor muito marcante, professor Newton. Professor, se em algum momento você ouvir esse podcast, eu acho que não, né? Mas vai que... Aí um abraço pra você. Mas esse livro, cara, eu lembro que a gente assistiu, a gente tava aprendendo um pouco sobre os conflitos na África, né? E aí a gente assistiu um filme do Leonardo DiCaprio que chama Diamantes de Sangue. Porra, é foda pra caralho. Pesado. E aí o professor falou que esse filme, né, tinha muita inspiração nesse livro, que ele tinha acabado de ler e tudo mais. Aí eu cheguei pra ele e falei, professor, me empresta esse livro. Eu queria ler, queria entender um pouco mais e tal. E aí ele me emprestou. E na hora que eu peguei assim, o livro, eu falei, putz, 400 páginas? Acho que me ferrei. Acho que não vou conseguir ler. E o livro, ele é um negócio tão maluco e tão denso, é uma história tão pesada, assim, que você não consegue parar de ler, você fica desesperado pra saber um pouco mais sobre o que tá acontecendo. O livro, ele conta a história de um garoto que chama Ismael, que ele é de Serra Leoa, e ele conta como que ele sobreviveu, né, como que ele passou o período da Guerra Civil que aconteceu lá, e como que a vida dele mudou de uma hora pra outra, e como que ele foi passando, sabe, pelas situações. Uhum. Então, tipo, começa com ele, com a família dele, na aldeia dele, e aí meio que do nada começa o conflito, né, tipo assim, não que do nada, né, mas tem os rumores e tal, mas as pessoas que estavam ali naquela aldeia, elas tinham sempre essa coisa de, ah, não vamos assustar as crianças e tal, vamos continuar aqui vivendo a nossa vida normalmente, que isso aí vai passar logo, o governo vai dar um jeito, não tinham essa coisa da preocupação, né, tipo, não era uma coisa que parecia real pra eles, assim. E aí do nada ele chega no momento que ele chega em casa, a mãe dele fugiu com o irmão, o pai dele também já não tava lá, e tá tudo, todo mundo desesperado, todo mundo correndo, e ele começa a... tem que sobreviver, né? E vai passando o tempo, e você vai vendo, tipo, a guerra, não por... como eu tava acostumada a ver, né? Tipo, pelos olhos do cinema, assim, que é o cara que já é o soldado, que ele sabe que ele vai pra guerra e ele vai lutar. Ou então ele é o cara que tá na resistência e ele vai, não sei o quê. E, tipo, foi a primeira vez que eu vi a guerra pelo lado de uma pessoa civil que tava tentando só sobreviver. Sim. E acaba se envolvendo com a guerra de uma forma muito indireta. Tipo, esse menino, ele começa a andar por aí e, tipo, ele sabe que tem uns caras que estão em um dos lados, né, da guerra civil, que ele começa a recrutar garotos. Ele começa fugindo desses caras. Porque os caras viam que o garoto tinha o potencial, alguma coisa assim, e levavam pra fazer uma baita de uma lavagem cerebral. E acaba que, tipo, por N motivos, ele é pego por esses caras, e você vai passando junto com ele por essa lavagem, sabe? Por esse incentivo dos caras pra fazer o garoto entrar na guerra. Então, tipo, a cena que ele descreve, a primeira vez que ele pega uma arma, que ele sente o peso da arma, que ele atira num outro garoto, que ele mata um outro garoto, tipo, é muito pesado, assim. E aí, meio que esse livro foi o que me fez ter um sentimento de... cacete, a guerra não é esse romance todo que as pessoas falam, sabe? Uhum. Tipo, não é esse lance de estou aqui com o meu amigo de guerra e nós vamos lutar um ao lado do outro, sabe? Tipo, era um negócio bem... É exato, né? Tipo, Brasil acima de todos! Não. Essa coisa de América, essa é a América e a gente vai lutar pela América, sabe? Tipo, não é isso, sabe? Às vezes é só sobrevivência, é só os caras fazendo você ter sede de sangue, sabe? Você lá, matei esse cara aqui, foda-se, matei esse cara, sabe? E aí, tipo, o garoto falava da sensação que ele invadia casas, assim, que ele matava a mãe, matava a criança, mas aí, às vezes, à noite, ele, quando ele ia deitar, ele começava a chorar, porque ele era um garoto, ele era só uma criança. E ele tinha, e, tipo, esse livro é muito, muito, muito pesado. Quem tiver a chance de ler, leia, mas, tipo... É um livro que, putz, deixou a minha adolescência, tipo, muito mais, sei lá, eu tive um sentimento muito mais de gratidão com a vida que eu tive, de, tipo, pensar, cacete, eu tenho uma família, meu país nunca teve uma guerra, e isso é ótimo, isso não é uma coisa ruim, que às vezes a gente ouve umas pessoas malucas falarem, não, o Brasil precisa de uma guerra, se o Brasil tivesse participado de uma guerra, a gente seria um país de primeiro mundo, e tipo, não, sabe, não necessariamente. Tá de levar lá pra África, né, olha aí, lá. De guerra aí, leva por Oriente Médio. Esse pessoal tá guerreando desde 500 a.C. Olha como eles estão bem aí, ó. Só que não. Então. E, tipo, foi um mergulho muito real na guerra. Foi uma coisa, tipo, que a gente às vezes assiste Bastardos Inglórios, vê esses filmes assim e fala: é isso aí, vamos matar nazistas. E é isso aí, a gente tem que, sabe, vingança dos judeus e vamos matar e não sei o quê. Como se fosse uma coisa, tipo, ah, ok, sabe? Tipo, é só um pouco de groselha voando, e não, tipo, os caras se perceber, né, tipo, ver como que um garoto, tipo, um adolescente tá envolvido com aquilo e como que aquilo fez parte da realidade dele, né? Tipo, esse cara, esse Ismael, depois de um tempo, ele foi resgatado pelo pessoal da UNICEF, isso. E aí ele vai morar com o tio nos Estados Unidos e tudo mais, e hoje ele dá palestras aí até nas Nações Unidas, sempre quando tem alguma coisa falando sobre guerra, ele virou meio que um porta-voz, sabe? De um garoto que conseguiu ser resgatado e, tipo, durante muito tempo ele ainda teve muitos ele tem muitos traumas, né? Não tem como você matar pessoas e não enquanto adolescente. Mas foi um livro, assim, que eu li e falei, meu Deus, o mundo não é tão... Não é só bonito, né? Tipo, foi um livro que me fez fugir um pouco dessa questão da fantasia também. Porque a gente lê muita coisa de fantasia e fica sonhando em, tipo, ter uma espada e sair numa aventura. Mas esse livro é, tipo, um livro que me falou sobre o mundo como ele é e, tipo, que tal, e que a gente tem que ser grato por não precisar passar por situações assim. Uma maneira desse tipo de história... É que ela desconstrói aquela coisa romântica, né, que tem sobre a guerra. Isso é maneiro, porque a desconstrução, que é o que a gente chama de desconstrução, nada mais é do que você mostrar a coisa real. Não é que, por exemplo, você vai... Que nem hoje em dia tem lá, a mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem. Isso é uma espécie de desconstrução. Mas se você parar pra pensar, isso é uma coisa real. era uma coisa que era pra ser desde sempre, tá ligado? Hoje em dia, quando a gente pega um livro como esse que eu tô dando um exemplo aqui, ele tem uma desconstrução desse romance, mas você para pra pensar e fala, cara, é real. A guerra é isso aí, todas as guerras são isso aí. Só que a gente tem muito romance em cima, sabe? A coisa tá muito romanceada. E aí se torna interessante, se torna maneiro, tal, não sei o quê. Principalmente em livros históricos. Que nem aqui é uma guerra histórica, né, cara? Uma guerra presente, tem países reais e tal. Na minha opinião, é bem diferente da fantasia. Na fantasia você tem uma guerra lá entre orcs e elfos, foda-se, tá ligado? Pode ter aquele romance ali, não sei o quê. Mas quando você fica romanceando muito guerras do mundo real, às vezes elas deixam de ser importantes, né? Ou deixam até de parecer horríveis. Como muitas vezes é essas guerras lá do Oriente Médio e tal. Tem gente que não acha nada demais aquelas guerras. Porque é tão romanceado e já tá acontecendo durante tanto tempo que as pessoas falam, o pessoal lá morre todo dia mesmo, continuar morrendo não vai fazer diferença nenhuma. Transforma em uma parada banal, tá ligado? E não era pra ser banal, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foda, velho. A gente joga, né, tipo, tem muito jogo de guerra, sabe? E a gente vai, tipo, é legal, é interessante, tem estratégia, não sei o que e tal. Mas, tipo, às vezes isso é ruim pra um garoto que é um adolescente, sabe? Porque, tipo, esses jogos são, tipo, mais 18, mas não é só a galera mais 18 que joga. Tipo, é todo mundo. Um garoto de 14, de 12 também tá jogando. E, é legal, você tá lá matando um carinha lá, tipo, é um pixel só que tá sangrando ali. Não tem nada demais. Só que quando você para pra ver, e outra coisa também, nesses jogos normalmente são, tipo, são soldados que lutam entre si, sabe? A gente não para pra pensar muito que na guerra você tem famílias e pessoas que estavam vivendo naqueles lugares ali onde virou só escombro, onde você tem lá, tipo, a sua basezinha lá bonitinha, que tem sacos de areia e que tem alguém escondido lá atrás. Antes aquilo era uma casa, antes tinha uma senhora ali fazendo um tricô, tinha uma pessoa fazendo pão ali. Tinham pessoas naqueles escombros ali que a gente vê nos jogos e que a gente não liga, não se importa no jogo, mas que às vezes na vida, tipo, aquilo ali, tipo, era tudo que a pessoa tinha e do nada você tem que largar tudo pra trás pra fugir e sobreviver. Exato. Você não pode ficar nem de um lado nem do outro, né, cara? Nem só desse lado, vamos matar todo mundo e já era, e nem ficar do outro lado também, todo mundo é bonzinho, porque você não dá uma merda. É legal esse tipo de livro, porque mostra como o ser humano pode ser bonzinho e pode ser filho da puta também, às vezes ao mesmo tempo, né? Sim. Porque ele não é um cara mau, mas ao mesmo tempo ele se torna um filho da puta e faz coisas que ele jamais queria ter feito. Mas isso mostra o que a guerra faz com o soldado, né? Tem até uma frase bem antiga de um livro que eu li, não vou lembrar o nome do livro, que diz assim, era um general falando, a pior coisa que eu faço aqui é quando eu tenho que pegar um soldado e mandar ele pra casa. Pra mim, a melhor coisa é quando esse soldado vai pra guerra, mata o que tem que matar, faz o que tem que fazer e morre na guerra. Porque quando ele volta pra casa, eu sei que ele vai voltar quebrado. Eu sei que esse cara nunca mais vai ter uma vida normal, tá ligado? E é bizarro, você pensa, esse general ao mesmo tempo tá sendo bom e ao mesmo tempo tá sendo filho da puta. E é o que acontece aqui com o Ismael, né? Que a vida joga a gente pra lado, principalmente durante a guerra, tão extremos que você não tem escolha, né, cara? Sim. Tipo, era um garoto, um adolescente que deveria estar na escola aprendendo coisas, mas que tá no meio de uma guerra matando pessoas, porque a vida é isso, porque tem alguém que vai ganhar dinheiro com isso, porque tem alguém que vai ganhar algo, tem alguém que tem alguma ideologia maluca que acha que precisa matar outras pessoas porque o rosto dela é um pouco diferente do seu, e é isso, você precisa morrer porque tem diamantes e porque alguém quer esses diamantes. E por isso você vai morrer e outras pessoas vão morrer. E é isso. É foda, né, cara? O contexto das situações sempre jogam você para um lado ou pro outro, independente da sua escolha, né? Sim. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Para fechar aqui dos meus 347 livros que eu escolhi, mas eu só vou poder falar de dois, eu vou falar de... Tipo, esse foi o livro que foi aquele... A chave da ignição de ler mais, e escrever, tá ligado? E pensar nisso aí tudo foi o Universo de Eragon. Eu não sei como é que chama. Quando é trilogia? Quando é quatro livros? É o quê? Quadrologia? Tetralogia? Acho que é tetralogia. Mas enfim, são quatro livros, que é Eragon, Eldest, Brisinger e Herança. E, cara, foi enquanto tinha uma galera que lia, sei lá, Harry Potter, sei lá, Crônicas de Nárnia, enfim, os livros que... Não, Crônicas de Nárnia não, porque é mais antigo, mas principalmente Harry Potter, né, que eu acho que foi um pouco mais contemporâneo, assim, e foi lançando com o tempo e crescendo e tal... foi a minha relação com o Eragon, sabe? Eu me lembro, eu passei pela frente da livraria e quando eu olhei, eu vi aquela capa azul com o dragão e tal. E eu, caralho, maluco, não sei o quê. Eu me lembro que eu comprei com meu dinheiro e eu li foi uma explosão foda de cabeça, tá ligado? Que é de um garoto que ele acha um garoto que ele vê um clarão que acontece na floresta, ele vai lá ver e tem um objeto lá. Azulado, oval, tá ligado? E ele descobre depois que é um ovo de dragão, depois que choca e tudo. E ele vai ter as aventuras e tal, tem toda uma trama com os Cavaleiros Dragões e com o imperador lá do mundo de Alagaésia, né, que é o continente. E o livro, ele tem todas aquelas as raças clássicas, né, de que vem de Tolkien e tal, que é os elfos, os anões, os humanos e tal. E cara, esse foi um livro que, quando eu li, foi a parada, assim, do tipo fantasia medieval que eu tanto gostei, sabe? Com espada, magia, dragão e tipo, o mentor do herói, sabe? Daquele garoto que, tipo, ele tá despreparado, mas ele se meteu numa parada aqui, tipo, que ele não queria e tal, e as coisas vão se desenvolvendo. Outras histórias também vão caminhando junto até o final, sabe? E tem todo esse desenvolvimento dele como o humano, o cavaleiro de dragão, como, tipo, a responsabilidade que ele pega, sabe, que ele tem pra tentar, tipo, mudar as coisas como estão acontecendo em Alagaésia, tá ligado? Vive, tipo, é praticamente uma ditadura, tá ligado? Aquele velho governo totalitário de um rei maluco que tem um... Império maluco e tal. Aquele império maluco e um rei poderoso que tem um dragão negro gigante, tá ligado? E, cara, foi muito foda que eu li o primeiro livro, e aí quando lançou o segundo, o Eldest, que eu li foi tipo, 3 dias, tá ligado? Eu chegava pra ler, eu dormia tarde lendo, eu chegava em casa, lia, eu tomava banho e lia o livro, eu comia lendo o livro. Eu não fazia nada, só lia, tá ligado? Isso é muito bom, né, cara? Quando você tá numa fase dessa, muito bom. Mano, é muito foda, velho. Aí tem toda... E o seguinte, o Eragon... Eu até vi que tem uma galera que meio que fala mal disso, tal, que... Não, Eragon é chupinhado de Senhor dos Anéis e tal. E, tipo, realmente, cara, Eragon, ele tem muita coisa do Senhor dos Anéis. Mas é, tipo, é a inspiração do cara, tá ligado? Isso aí não tem nada de errado, cara. Senhor dos Anéis é todo chupinhado de mitologia nórdica. Vai perder o valor por causa disso agora? Pois é, e, tipo, tem muita gente também que faz coisa referência e tira assim mesmo, tá ligado? Só que, tipo, eu vejo que ele criou uma história que, claro, não... Tipo, questão de densidade, mais não sei o quê. Tem obras que tem isso muito melhor e tal, mas, tipo, também até pra idade, o livro ele se encaixa, né, de infanto juvenil e tal, não sei o quê. Mas, cara, é um livro foda, velho, é um livro muito foda, com as questões que tem, as reviravoltas e, tipo, eu me lembro de tá lendo e aí você descobre uma parada de um personagem que tinha morrido no primeiro livro, que o quê? Como assim? Puta merda, velho. Cara, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Wilde muito, muito, muito tempo atrás, cara. Eu acho que na época do RC ainda. E, tipo, hoje em dia eu respeito pra caralho o Eragon, porque eu fui amadurecendo, fui consumindo outras coisas, o que pretendo ler, inclusive, mas muito por causa do Wilde. Porque lá atrás eu lembro que eu tive uma conversa com o Wilde sobre o Eragon, o Wilde falando que ele curtia pra caralho, que ele gostava, que ele tinha lido e contou bastante dessa história que ele contou aqui. E eu não gostava do Eragon, por quê? Porque eu tava escrevendo a Nove Dragões, que tô escrevendo até hoje, né, da parada aí, imagina, é minha. E, tipo, eu tinha falado pra mim mesmo, assim, quando eu fui escrever a Nove Dragões, eu não vou permitir, na Nove Dragões, pessoas montando em dragões, que eu acho isso zoado. E quando isso acontece no Game of Thrones, que a Daenerys monta no Drogon, eu achei uma merda também. Mas aí, e o Aragorn é basicamente isso, né? Porque os caras são cavaleiros de dragões e não sei o que e tal. E depois dessa conversa com o Ilde, eu abri minha mente e aceitei mais isso, tá ligado? De pessoas que montam em dragões, cavaleiro de dragão, não sei o quê. E aí veio aquele desenhinho lá, não sei o quê, do dragão. Condenar o seu dragão. Condenar seu dragão, que a galera montava, não sei o quê. Eu assisti, achei maneiro e passei a aceitar mais e tudo por conta do Wilde, cara. Por conta dessa história maneira que o Wilde tem com o livro. Porque tipo, não é aquele negócio que às vezes tem de o cara domou, tipo, sei lá, tipo Avatar, tá ligado? O cara pulou em cima do bicho e domou ele meio que à força, tá ligado? Não, porque os dragões, eles são seres inteligentes, são uhum. Inteligentes não, eles são seres fodas, tá ligado? Mágicos e tudo mais. E tipo, não é aquele negócio que, ah, monta aí, tá ligado? Você tem que ter aquela ligação, ele tem que ter um vínculo de fato, tá ligado? Tem toda uma história por trás, eu não vou ficar contando aqui, porque é grande e, tipo, a galera tem que ler, tá ligado? Mas, e outra coisa, Febrinho, eu me lembro que, às vezes eu ficava meio que evitando de ficar falando de Aragorn, porque eu também, eu nem vou falar de Aragorn, porque Febrinho não gosta dessa parada de babaca do caralho! Vai falar mal do seu livro, vai tomar no cu. É foda, porque tipo, cara, os dragões da Nove Dragões, são uns dragões de tamanho do prédio, tá ligado? Eu falei, mano, é impossível o cara montar. É tipo, sei lá, você botar uma formiga em cima de um cavalo e falar, monta aí, tá ligado? Pra mim não tinha sentido nenhum. Tô montando. Em cima do prédio lá na cobertura e tá, eu tô montando esse prédio. Tô montado aqui, né? Sou um cavaleiro do prédio, aí você fala, caralho. Mas, cara, uma das últimas lembranças que eu tenho, velho, que foi justamente quando eu acabei o livro, quando eu acabei a quadrologia, o último livro, né, no caso, e eu tava no busão, velho, voltando da faculdade, e tipo, eu fechei o livro, eu li até o final, tá ligado, os agradecimentos e tal, não sei o quê. E eu fechei o livro, tava chegando perto de casa, tá ligado? Eu me encostei na cadeira assim, eu dei aquele suspiro, tá ligado? A garganta deu aquele nó, porque eu, tá merda, que tipo, uma das coisas que ele falava assim no final era que ele queria fazer outras paradas e que o universo de Alagaese ia ficar parado por um tempo e não sabia se ia voltar, tá ligado? E aí deu tipo, aquela tristeza, com saudade já, tá ligado? Uhum. E meu, tipo, até um pinguinho de indignação que tipo, porra, mano, continua esse caralho aí, velho, eu quero ver. É doido e, quando acaba. Era assim, né? Foda. Dá aquele, é o mesmo sentimento de quando um amigo vai embora, né, cara? Tipo, você mora ali na mesma cidade, vocês vão pra escola junto, não sei o quê. Sim. Aí o cara chega e fala assim, pô, cara, a partir de amanhã minha família vai embora. Aí, tipo, imediatamente, não depois, quando o cara for, nem nada, imediatamente bate esse sentimento de final de livro. Que o livro tá ali na sua mão, você pode ler de novo, não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, né, bate essa parada, tipo, puta que pariu. Vai ter nada novo. Exato, tá aí, né? Velho. A situação, a sensação, isso é uma parada foda da gente comentar, velho. A sensação de final de livro, velho, final de saga e tudo mais. Que, cara, isso é um negócio muito filha da puta, velho. Você chegar, acho que é a mesma coisa, assim, de você... Senhor dos Anéis também, tá ligado? Você ter a última página lá, você fecha o livro, tá ligado? E tipo, acabou, tá ligado? E você fica, caralho, maluco, eu não acredito, velho. É foda. E tipo, foi o livro que foi a sequência de livro que eu me emocionei, que eu ri, eu fiquei puto. E eu contava pra. Cara, eu minha irmã leu, por causa de mim, meus primos leram, tá ligado? Lê essa porra aí que é foda e tal, tá ligado? Eu fiz uma galera ler. Na verdade, aconteceu isso com várias coisas, eu fico meio insistente com isso. Nossa, eu fico chato aí, pra caralho, aí nego lê só pra não. Aparece o Wilde com a faca. Lê esse livro aqui. Aí, não, acabou. Não, só tem quatro. Rapidinho, só tem quatro livros. Uma cagada você lê, uma sentada você lê. Get that I'm human. Don't forget